hino 417 da Harpa Cristã, Bastante para mim. Abra sua Harpa Cristã, hino 417, e louvemos ao Senhor de todo o nosso coração. Bye.